Os 10 benefícios do mastruz para a saúde. Os benefícios do mastruz são diversos, pois possui grandes propriedades medicinais. Além disso, o mastruz ou erva de Santa Maria é uma erva medicinal, seu nome científico é Xenopodium ambrosioides, nativas da América Central Sul, suas folhas têm um tom escuro de verde e as flores têm um tom esbranquiçado. Seu cheiro é muito forte e desagradável para alguns e amada para outros, e chega a crescer até 70 centímetros. Também conhecida como erva de Santa Maria, Rosa Rot ou Caruru. Esta planta pode ser encontrada em lojas naturais ou farmácias. O mastruz ou erva de Santa Maria é uma excelente fonte de várias vitaminas, tais como vitamina A e vitamina C e principalmente vitaminas do complexo B. Além disso, possui os minerais cálcio, ferro, fósforo, zinco e potássio. Consequentemente, suas propriedades são vastas. Ela é um ótimo cicatrizante de machucados, isso porque suas folhas carregam uma grande quantidade de óleos essenciais. O mastruz também é anti-inflamatória, expectorante, vermífuga, cicatrizante, aromática, sedativa, abortiva, digestiva, antifúngica, antimicrobiana e antiviral. Benefícios do mastruz para sistema imunológico. O mastruz é uma excelente fonte em vitamina C, sendo um poderoso aliado para as defesas do organismo, pois eleva a imunidade e evita assim diversas futuras doenças e infecções. Benefícios do mastruz para sistema respiratório. Quem possui problemas respiratórios, fuma já por muitos anos ou sofre de asma, congestão nasal ou bronquite, também é beneficiado pelo consumo da planta, que limpa do corpo o muco e catarro, facilitando que o sistema respiratório funcione adequadamente. As folhas de mastruz também são usadas como cataplasma nas articulações artríticas, pé de atleta, e picadas de insetos. As folhas secas de mastruz são usadas para aliviar o reumatismo, desmaios, queimaduras e tifo. O mastruz também ajuda na indigestão e com problemas de gastrite. Quem sofre com flatulência também pode ser beneficiado com seu uso. O mastruz é benéfico para quem tem crises de rinite, asma, sinusite. Com apenas uma xícara de chá, ela ajuda a limpar o muco e o catarro. O mastruz também possui propriedades que atuam na constipação intestinal, em coceiras e recuperação da pele ferida por ser emoliente. Outros benefícios do mastruz para a saúde. O mastruz é benéfico para vermes e parasitas intestinais. O mastruz ajuda a aliviar os sintomas das cólicas. O mastruz é benéfico para a prisão de ventre crônica e hemorroidas. Contraindicação. O chá de mastruz não é indicado para mulheres grávidas, pois é abortivo. Consumido por um período de tempo muito longo pode causar infertilidade. Além disso, a planta é para tratamentos imediatos e não é recomendado seu uso contínuo, ela causa náuseas. Não é recomendado para crianças. Antes de iniciar o tratamento com essa erva, procure seu médico.